Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Com muita satisfação estamos iniciando nesse instante o segundo programa do nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia nível 1. Estará acontecendo aqui na Esotérica FM desde esse mês de setembro até meados do próximo mês de dezembro. Nós estaremos com vocês, ouvintes, levando aqui os nossos comentários dos princípios fundamentais destas doutrinas maravilhosas, que principalmente tem a sua origem no Oriente, mas que também tem a sua correspondência aqui no Ocidente. Existe um esoterismo oriental, existe o ocultismo ocidental, mas todos eles tratam de um mesmo assunto, ouvintes, que é a espiritualidade do ser humano, do nosso planeta, dos seres visíveis e invisíveis, e é para que nós tenhamos uma base fundamental desses trabalhos, meus amigos, que nós estaremos aqui com vocês levando toda essa temática. Com o apoio dos nossos associados da Levir, que patrocinam aqui as nossas transmissões, e com todos vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo e também pelas gravações que estão disponíveis aqui na seção Lux Esotérica do menu da rádio e também lá na seção de áudio da Levir, a loja esotérica virtual. E no dia de ontem, caros ouvintes, nós demos o pontapé inicial aqui do nosso curso falando realmente da magnitude do universo, de todos os seus processos, como a ciência, a astronomia realmente nos traz hoje um insight muito, muito profundo da natureza material do universo, ouvintes. Mas, como nós expusemos ontem, a grande, meus amigos, a fronteira final que está por ser desbravada, na verdade, é aquela que está aqui dentro de nós. A paz, meus amigos, interior, o nosso autoconhecimento e a visão interior, a intuição, são esses os objetivos, meus amigos, que nós que estamos aqui viajando nesta grande esfera azulada, meus amigos, pelo universo. Porque verdadeiramente, como nós vimos ontem, o nosso planeta é uma espaçonave juntamente com o nosso sistema solar e essa galáxia que flutuam no universo, meus amigos, girando. Então tudo está em movimento, tudo está realmente atingindo uma velocidade cada vez maior para espanto dos cientistas, meus amigos, que verificaram que existe um princípio fundamental neste universo, um universo material, de que ele teria tido o seu início, caros ouvintes, naquilo que um outro amigo radialista, né, inglês, lá pela década de 40 e 50, ele começou a ridicularizar os conhecimentos astronômicos, né? Obviamente tendo uma visão religiosa que ele gostaria de defender. Então ele realmente tratava de uma maneira jocosa o que a ciência dizia, porque a ciência diz que esse universo, meus amigos, que nós habitamos, teve início num momento muito especial, que a ciência chama de um momento de singularidade, um momento onde toda a matéria, toda a energia que nós vemos hoje espalhada por esse enorme universo estavam contidos em um pequeníssimo espaço que nós sequer sabemos qual é a dimensão, e ali dentro a densidade era infinita, o calor era infinito e a potência energética era infinita. E esse universo passou então, segundo a ciência da astronomia, por um período que é chamado de inflacionário, ou seja, o universo começou a se expandir, a se inflar, né? E esse radialista inglês que transmitia provavelmente pela BBC lá da Inglaterra, né? O canal estatal da rádio governamental da Inglaterra, ele começou a brincar, né, que esse momento então teria sido o Big Bang, ou seja, o momento da grande explosão. E mal sabia ele, meus amigos, que esse termo que ele cunhou para fazer graça, para ridicularizar aquela teoria, acabou se tornando realmente na terminologia que comumente as pessoas usam para se referir ao início do universo, a essa singularidade. Então, meus amigos, é realmente excepcional nós vermos como a ciência física, ouvintes, de certa forma concorda com os princípios esotéricos, porque na verdade ambos estão buscando, tanto o esoterismo, o ocultismo, a teosofia e a ciência, falam de uma mesma coisa, que é a realidade, que é a verdade. Então, mesmo que usando uma linguagem simbólica, o ocultismo fale desse processo, meus amigos, e a ciência use a matemática, use as suas teorias, tanto uma maneira de pensar quanto o outro está tratando sobre a mesma questão. Foi por isso que Helena Petrovna Blavatsky disse que, no final das contas, ciência, religião e esoterismo terão um dia que entrar num acordo, porque elas querem falar exatamente da mesma coisa, que é essa realidade, meus amigos, que nós vivemos. Mas a origem, meus amigos, de tudo isso é exatamente aquele momento singular, né? E sobre ele, místicos do passado falaram, meus amigos, como Santo Agostinho. Por incrível que pareça, ele que era um sacerdote cristão, realmente elevado à categoria de santo pela Igreja Católica Romana, ele, então, meus amigos, fazia os seus comentários sobre todo esse processo, e ele já preconizava uma coisa que a ciência sabe nos dias de hoje, de que no início, meus amigos, do universo, não existia nem o tempo e nem o espaço. Ambos foram criados simultaneamente quando o universo se iniciou. Então, quando nós vemos falar desse Big Bang, dessa grande explosão, nós imaginamos que ele aconteceu num determinado lugar, dentro de um espaço. Mas tanto o que Santo Agostinho disse, quanto a nossa ciência atual nos diz, são a mesma coisa, ou seja, que o espaço, caros ouvintes, nasceu juntamente com o universo. Na verdade, não estão sendo criados apenas estrelas, galáxias, aglomerados nebulares e todo tipo de fenômeno que existe no céu, mas sim o próprio espaço, meus amigos, está se expandindo. E aí a ciência realmente ficou extremamente chocada quando os cientistas começaram a fazer a medição através da espectroscopia, né, descobrindo por meios científicos, né, através daquilo que é conhecido como o desvio para o vermelho, né, o desvio de paralaxe para o vermelho na luz das estrelas, sabendo que quanto mais distante uma estrela ou uma galáxia está, mais desviada para o vermelho estará a sua luz. Então os astrônomos começaram a medir exatamente esse desvio, E eles foram então calculando as distâncias entre as estrelas e as galáxias, principalmente. E com o avanço da ciência da astronomia, caros ouvintes, eles fizeram uma descoberta excepcional, de que todas as galáxias, todas as estrelas, ouvintes, estão se espalhando pelo universo, estão cada vez mais se deslocando com maior velocidade. Então, aqueles que imaginavam que o universo era estático, que haveria realmente uma estabilidade no universo, realmente tiveram as suas últimas esperanças derrocadas, porque o que se mostrou para a ciência é que quanto mais distante está uma galáxia, e obviamente quando nós falamos mais distante, nós estamos falando também no tempo, né? Porque leva milhões e milhões de anos para aquela luz daquelas estrelas, daquelas galáxias chegarem aqui. Quanto mais distante, mais veloz está o deslocamento daquelas estrelas. Então, meus amigos, imaginem que isso que nós estamos falando é como se o espaço, meus amigos, fosse uma folha de borracha, né? Aonde estão as estrelas nessa superfície dessa folha de borracha, e que se essa folha fosse puxada em todas as direções, assim como nós fazemos sempre que nós temos uma borracha na mão, nós sempre tentamos esticá-la, né? E o que que acontece é, então, meus amigos, que se nós puxarmos essa folha de borracha em todas as direções, ela vai se expandir e os objetos que estarão em cima dela, obviamente, ficarão cada vez mais distantes uns dos outros. Então, a grande pergunta da cosmologia nos dias de hoje é se o universo vai se expandir para sempre, né? Porque a ciência realmente não sabe isso, ou então se ele vai, por interferência das forças que estão em jogo dentro desse cenário, se ele vai se recolher e vai uma vez voltar a seu estado inicial. É a pergunta, a grande pergunta da cosmologia atualmente, se o universo é um processo aberto, né? Se ele vai se expandir infinitamente até que as estrelas percam a sua força, até que elas, todas as estrelas, se apaguem, ou então se o universo vai começar a se contrair sobre si mesmo e vai então voltar ao seu período inicial. E de certa forma, meus amigos, até pelo exemplo que nós estamos dando, né, se realmente o universo fosse, no nosso exemplo, uma folha de borracha que está sendo puxada em todas as direções, fazendo com que tudo que está sobre essa folha se afaste, no momento que cessarem as forças que estão puxando, como toda borracha, esse universo então se contrairia novamente. E o que o ocultismo diz, meus amigos, sobre essa indagação, realmente é uma coisa que os cientistas ainda terão que comprovar. O esoterismo, a teosofia, ouvintes, afirmam que este nosso universo é apenas um entre inumeráveis universos que já surgiram, e que ele não é o primeiro e ele também não é o último, e que ele um dia entrou em manifestação naquele momento singular do chamado Big Bang, mas que finalmente ele irá, uma vez mais, entrar naquilo que os orientais chamam de pralaya, ou seja, no repouso universal, e finalmente ele irá se contrair e depois iniciar um novo período de manifestação. Período de manifestação que os orientais chamam de manvantara, né? Os hindus chamam as sucessões de universos. O universo manifestado eles chamam de Manvantara. E o universo não manifestado ou contraído, eles chamam de Pralaya. Ou seja, o universo concentrado em si. E de certa forma, caros ouvintes, é isso que nós estamos percebendo pelos estudos científicos. Que, na verdade, como nós já estudamos aqui os princípios herméticos, né, que foram dados no Antigo Egito pelo instrutor do mundo daquela época, há cerca de 50 mil anos atrás, quando ele se manifestou no Egito como Hermes Trismegisto, o três vezes grande, ele ensinou exatamente o princípio de correspondência e, entre outras leis, ele ensinou o princípio do ritmo, ou seja, de que tudo, caros ouvintes, nesta nossa existência está sujeito ao ritmo. E por ele, por esse princípio, caros ouvintes, nós podemos inferir que, da mesma forma que nós vemos hoje o universo manifestado, ele irá no futuro entrar em repouso para ter então o outro lado da sua manifestação, que será a sua contração. Assim como o ser humano passa durante o dia acordado, depois passa um período adormecido, também o universo que hoje está acordado, que está manifestado, ele também adormecerá e ele será então reduzido aos seus componentes. É esta, meus amigos, a previsão que o ocultismo faz. E isso se aplica desde o átomo até o ser humano, até os grandes anjos e o universo como um todo. Então, ouvintes, esse universo que nós habitamos, não só o sistema solar, que para nós é o mais importante, mas o universo como um todo, ele é realmente regido pelas mesmas leis que regem aqui a nossa vida na Terra. E isso, meus amigos, é uma segurança que o esoterismo nos dá, porque o universo está se manifestando de acordo com leis universais, que são leis impessoais. O universo não está sujeito à manipulação de qualquer consciência. Apesar de nós termos dito aqui para vocês, ouvintes, ontem, que todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes, mas todos eles, meus amigos, obedecem às mesmas leis. Nenhum ser nesse universo pode fugir do princípio do ritmo, do princípio da polaridade, do princípio da correspondência, do gênero, do mentalismo. Todas as leis que nós já estudamos aqui através do livro O Caibalion. Se vocês têm interesse em conhecer essas leis herméticas que há tantos milhares de anos foram expostas pelo instrutor do mundo, que veio depois as transformar no primeiro dos Budas da nossa humanidade, o Senhor Gautama Buda, quando há 50 mil anos atrás ele se manifestou no Egito, ele deu esta tão profunda sabedoria que está vigente até hoje. Então, caros ouvintes, nós temos a mais plena certeza de que, apesar dos processos do universo serem altamente violentos, serem muito vigorosos, mas todos eles estão seguindo um parâmetro. E isso nos garante, caros ouvintes, que não há intervenção, né, superior que subverta ou que altere esses processos, caros ouvintes. Na verdade, todos nós temos que trabalhar inteligentemente com esse processo. E aí é para isso, caros ouvintes, que nós estamos aqui com vocês, trazendo essas ideias fundamentais. E é exatamente sobre a mais preciosa, caros ouvintes, lei fundamental do esoterismo que nós vamos falar no segundo bloco. Mas vamos fazer um intervalo nesse instante e para nos refrescar aqui um pouquinho, e convidamos vocês, ouvintes, para aí receberem a nossa mensagem, um convite da Levir, a loja esotérica virtual, chamando meus amigos, convidando vocês que ainda não o são e que assim puderem, que nos apoiem, se associem na Levir para que esse canal de comunicação continue sempre no ar a serviço da espiritualidade e da qualidade de vida de vocês, ouvintes. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos dentro de instantes com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes! Sim, ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo para vocês o primeiro curso de introdução ao esoterismo e à teosofia, agora nesse nível 1, que nós estamos trazendo com muita satisfação para todos os associados da Levir e todos os ouvintes e visitantes, simpatizantes da Rádio Esotérica FM, que estão nos acompanhando ao vivo nesta terça-feira ou então a qualquer momento do dia ou da noite no site da Levir em www.levir.com.br. Na sua seção de áudio estão lá armazenadas todas as palestras do site e todos os 162 programas que nós já transmitimos, ouvintes. Este é o 163º programa, 163 da série Lux Esotérica, e só temos a agradecer realmente o prestígio, o carinho, o apoio de todo tipo, meus amigos, apoio material, apoio moral, ou realmente as boas vibrações, o incentivo daqueles que nos acompanham e que nos auxiliam de todas as formas. Caros ouvintes, agradecemos muito, muitíssimo, realmente, o apoio de todos vocês. E é dessa forma, meus amigos, que nós prosseguimos o nosso estudo, porque nós falamos no nosso primeiro bloco desse princípio fundamental que a ciência nos informa, que o universo começou, meus amigos, uma singularidade. O que que é isso? Singularidade é um momento único, um momento onde todas as coisas eram indefinidas e estavam contidas num ponto matemático infinitamente pequeno, a partir do qual o universo se expandiu. Mas nós temos nas doutrinas, caros ouvintes, dos mestres de sabedoria que foram trazidas para o Ocidente por Helena Petrovna Blavatsky, realmente comentários que nós temos certeza estão relacionados com esse princípio científico que aponta para essa singularidade no início da caminhada desse universo que nós conseguimos perceber. Então nós temos um texto aqui que diz o seguinte: a filosofia esotérica enfatiza que existe uma realidade única por trás do multiaspectado mundo de nossas experiências, a fonte e a causa de tudo que foi, é e será. Então, esta é, meus amigos, uma ideia que nós temos que manter em mente. Ou seja, a realidade única e una por trás de todas essas manifestações diversas que nós vemos. E esse texto cita o grande expoente da tradição védica, que foi Sri Shankaracharya, que se encarnou alguns poucos anos após o aparecimento do Buda, e segundo ele, que ele afirmou com muita simplicidade, não importa a forma dada à argila moldada, a realidade do objeto permanece sempre sendo a argila, seu nome e sua forma sendo apenas aparências transitórias. Assim também todas as coisas, tendo se originado do Uno Supremo, são por isso mesmo o Supremo em sua natureza essencial. Desde o mais elevado até o mais inferior, do mais vasto ao mais diminuto, Os infinitos fenômenos do universo são o Uno, revestido pelo nome e pela forma. É isso, caros ouvintes, que nos informa o grande fundador da filosofia indiana do Vedanta, que foi Sri Shankaracharya, um grande e verdadeiro avatar, né? Porque hoje esse nome avatar realmente está um pouco desgastado no mercado, né? Para não dizer que ele está avacalhado, né? Que seria a melhor descrição. Sri Shankaracharya, caros ouvintes, é realmente uma encarnação da própria divindade, porque avatar é verdadeiramente uma encarnação divina. E Sri Shankaracharya veio realmente para ensinar e dar realmente a prática de ensinamentos extremamente profundos que o Buda divulgou, mas que ficaram sem uma explicação mais profunda e mais prática que fosse exequível por aqueles que o seguiam. Então, Sri Shankaracharya realmente nos fala que realmente todos os processos, meus amigos, do universo, se eles provêm de uma fonte divina, se eles provêm do Uno, então tudo, meus amigos, nesse universo é a própria divindade e então tudo tende a essa unidade fundamental. Mas na doutrina secreta, caros ouvintes, que Madame Blavatsky escreveu sobre instrução direta dos mestres de sabedoria, ela definiu com mais precisão exatamente esse princípio que já mencionava há muitos e muitos séculos atrás, muito antes de Jesus Cristo. Shankaracharya já havia ensinado esse princípio, mas a doutrina secreta assim ensina a lei fundamental, meus amigos, do esoterismo, que é a primeira pedra realmente desse alicerce esotérico, desse alicerce espiritual que nós estamos trabalhando junto com vocês, que é a lei da unidade, a lei de que tudo nesse universo tem a sua origem num único fundamento. Então a doutrina secreta nos coloca o seguinte, meus amigos, na edição aqui em português da editora Pensamento, se encontra na página 169, e lá está descrito o seguinte: a unidade radical da essência última de cada parte constitutiva dos elementos compostos da natureza, desde a estrela ao átomo mineral, desde o mais elevado Dayan Shohan, ou seja, ao mais elevado arcanjo, ao mais humilde dos infusórios, na completa acepção da palavra, quer se aplique ao mundo espiritual, intelectual ou físico, esta é a lei una fundamental da ciência oculta. Ou seja, a existência de uma unidade radical da essência última de todas as coisas, ouvintes. Ou seja, tudo nesse universo, caros ouvintes, da mesma forma que a ciência nos informa que esse universo que nós vemos teve origem na unidade fundamental, nós temos, caros ouvintes, a existência una descrita pela doutrina secreta, pois a ciência chama isso de singularidade, e o ocultismo, a teosofia, o esoterismo chamam de uno, o uno sem segundo, de onde tudo provém e para onde tudo retorna, caros ouvintes. Obviamente que todas as coisas retornam para o uno, mas não perdem a sua individualidade, caros ouvintes. Há muitas pessoas que realmente temem perder a sua individualidade nesse processo, porque chegam a imaginar que essas leis, que esses preceitos orientais, na verdade afirmariam um niilismo, ou seja, de que tudo acabaria no nada, ou seja, que ao dizer que tudo vem do Uno e que tudo retorna ao Uno, então a nossa caminhada evolutiva seria vã. E não é bem assim, caros ouvintes. O retorno para a unidade não significa uma coisa que foi muito incompreendida, principalmente nos ensinamentos de Buda, né? Não significa o aniquilamento. Muito pelo contrário, caros ouvintes. Se existe uma lei no universo que ela é também fundamental, é a lei da conservação da energia. A energia, caros ouvintes, ela não pode ser criada. A energia não pode ser destruída. Ela só pode ser transformada. Então, o que nós vemos ao nosso redor é a transformação da energia primordial em outros tipos de energia. Então, quando Lavoisier, né, justamente descreveu esse princípio, meus amigos, de que realmente as coisas do universo, as forças não podem ser criadas e não podem ser destruídas, apenas transformadas, ele percebeu, meus amigos, de uma forma prática, aquilo que de uma forma filosófica o esoterismo nos coloca. Ou seja, que existe essa unidade fundamental por detrás das coisas. Mas nós estamos falando, meus amigos, desde o começo desse programa, de uma alta filosofia da ciência. Mas o que que implica isso na nossa vida cotidiana, meus amigos? É isso realmente que tem a ver conosco? É por isso que nós estamos aqui estudando com vocês isso. Quando nós temos, caros ouvintes, a compreensão dessa lei da unidade, então surge, meus amigos, a necessidade de praticar tudo aquilo que as grandes religiões ensinaram. De que todos os grandes instrutores dessa terra ensinaram, meus amigos, a fraternidade, ensinaram o amor ao próximo, ensinaram o preceito de ouro, ou seja, de que nós devemos fazer ao nosso próximo aquilo que eles, que nós quisermos que eles nos façam. Por que eles disseram isso, meus ouvintes, meus queridos ouvintes? Disseram porque, na verdade, eles compreenderam, ouvintes, esse grande princípio da unidade. Que nós todos estamos radicados, ou seja, a nossa origem é no mesmo ponto em que esse universo se originou. E que é este aparente, caros ouvintes, distanciamento, esta aparente distância, esse afastamento que nós achamos que existe entre nós e os objetos, entre nós e as outras pessoas, na verdade é uma ilusão da nossa consciência. São os nossos sentidos ouvintes que não percebem que nós todos respiramos o mesmo ar, que nós comemos os mesmos alimentos, que vêm da mesma fonte, que nós, na verdade, privamos das mesmas emoções que nós captamos na atmosfera astral ao nosso redor, da mesma forma como nós também estamos mergulhados, caros ouvintes, num grande oceano de pensamento, aonde nós fazemos para nós mesmos uma bolha desse oceano onde nós estamos mergulhados. E aí nós dizemos que estas ideias são nossas, ao contrário das ideias de outras pessoas que são diferentes. E isso tudo, ouvintes, é uma grande ilusão. Na verdade, nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos remando juntos, estamos viajando junto nesse planeta, Então nós temos que nos apressar, ouvintes, para reconhecer essa grande lei da unidade que está por trás de tudo. Porque infelizmente, caros ouvintes, nós infringimos em muitas e muitas ocasiões essa lei. Porque nós não percebemos quão grave, caros ouvintes, é o crime, né? O crime mais hediondo que existe, caros ouvintes, que é atentar contra essa unidade. Quando nós procuramos nos distanciar, procuramos nos diferenciar, procuramos, caros ouvintes, diferenças entre nós e os nossos semelhantes, diferenças entre a nossa cultura e outras culturas, né? As diferentes línguas, culinárias, religiões, as diversas linguagens e línguas que existem nesse mundo, infelizmente nós realmente naufragamos, caros ouvintes, dentro desse grande crime, meus amigos, que é atentar contra a unidade. É aquilo que os orientais chamam, caros ouvintes, da grande heresia da separatividade. Porque enquanto, ouvintes, nós, seres humanos, não nos apercebermos que nós somos tão unos com o universo, que nós somos tão unos com a matéria, com as emoções, com os pensamentos, e que todos os seres humanos nesse planeta, todos os animais, todas as plantas, os minerais, os elementais e anjos, na verdade, todos nós viemos do mesmo ponto. Quer nós o chamemos singularidade, quer nós o chamemos de Deus, de Alá, de Jeová, o nome que nós quisermos, caros ouvintes, o grande arquiteto do universo, qualquer dos nomes serve, caros ouvintes, porque é uma realidade espiritual fundamental de onde todos nós nos originamos. E ser uma pessoa espiritualizada, meus amigos, é ter isso no coração. É olhar para o nosso semelhante e, ao invés de enxergar uma pessoa mais jovem ou mais idosa do que nós, ao invés de enxergar uma pessoa que tem ou não tem cultura, que tem ou não tem, meus amigos, coisas que nós temos, ao invés de nós tentarmos nos diferenciar e encontrar as diferenças, caros ouvintes, nós deveríamos nos esforçar para encontrar as similaridades, aquilo que nos conecta ao nosso próximo. E aí, caros ouvintes, nós conseguimos entender, nem que seja com a nossa mente, né, aquilo que ensinaram os grandes seres. Porque todos eles ensinaram o amor, ensinaram a fraternidade. E nós sabemos, caros ouvintes, que as coisas boas da vida só existem por meio do amor. É até piegas, né, ouvintes, nós dizermos isso aqui, que só o amor constrói, caros ouvintes. Porque o budismo tem uma frase que se aplica a todos nós aqui, ouvintes, que estamos estudando juntos, quando ele diz que o autoconhecimento, ele é obtido, caros ouvintes, por uma série de atos generosos e amorosos. Aquilo que nós tanto desejamos enquanto espiritualistas, que é nos autoconhecer, de sermos mais fraternos, de sermos pessoas mais harmônicas, só vai acontecer, caros ouvintes, quando nós aprendermos realmente a fazer esses atos generosos e esses atos de amor, atos de caridade, atos de fraternidade. Só isso, meus amigos, cria condições para que o nosso eu espiritual se manifeste. Infelizmente, o ser humano tem opções, meus amigos. Nós temos livre-arbítrio. Então é outro conhecimento comum, né, todos vocês já devem ter ouvido falar isso, meus amigos, de que aquele que não aprende pelo amor, então aprende pela dor, caros ouvintes. Aquele que não aprende que tudo tem uma unidade por trás, que todos nós estamos ligados no inconsciente coletivo, que nós todos somos um, como diz a nossa maravilhosa música do nosso querido irmão maçom Alan Carvalho, né? Todos nós somos um, caros ouvintes. Se nós não aprendermos isso pelo amor, nós vamos aprender pela dor. Então, infelizmente, o ser humano que não se autoconhece e, portanto, na verdade, ele é incapaz de amar, ele é incapaz de reconhecer o outro, ao invés dele praticar esse amor com atos de reverência, de respeito, porque é isso que uma pessoa espiritualizada tem pela outra, é respeito, é reverência, né? E quando nós encontramos pessoas superiores, nós temos o amor devocional, a nossa devoção. A pessoa que ainda não aprendeu a amar, caros ouvintes, ela então mete o pé pela mão e ela começa então a violentar o meio ambiente, aquelas pessoas que estão à sua volta, às vezes até a própria humanidade como um todo e principalmente a ela mesma. Então, lamentavelmente, esse grande problema, caros ouvintes, que nós temos no mundo hoje, que sempre foi um problema que esteve aí, o problema da violência é, na verdade, ouvintes, um problema de desamor. Porque a pessoa que violenta, a pessoa que subtrai, a pessoa que rouba, a pessoa que mata, que estupra, aquela que realmente desagrega o tecido social, caros ouvintes, não é porque ela é um marginal que foi desencaminhada, meus amigos. Na verdade, é uma alma, é um espírito que ainda não aprendeu a amar, não aprendeu a se doar, não aprendeu o que é fraternidade, o que é a caridade, o que é realmente ser um ser espiritual. Então, ouvintes, nós devemos meditar muito sobre esse tema, porque ele é realmente o mais importante de todo o esoterismo. É a lei da unidade que está por trás de todas as coisas. Todos nós estamos juntos. Todos nós, meus amigos, somos irmãos. E, naturalmente, também, ouvintes, nós todos somos unos, mas também não somos todos iguais. Isso é uma outra coisa completamente diferente, ouvintes. Porque há almas que, pela velocidade, pelo esforço, pelo seu progresso individual, estão mais à frente na evolução. E normalmente são essas almas que estendem as mãos para aquelas que vêm atrás. Então, como disse o Buda, caros ouvintes, nós somos irmãos, mas nós não somos todos iguais. Na verdade, nós temos que ter e praticar aquilo que ensinaram os grandes seres. A compaixão, caros ouvintes, sentir no nosso próprio peito, na nossa própria carne, imaginando, observando os sofrimentos, as dores, os desenganos daqueles que estão ao nosso redor. Então, sempre que possível, caros ouvintes, nós devemos lembrar desse princípio da unidade. Porque aquilo que nós fazemos ao nosso próximo, caros ouvintes, nós fazemos a nós mesmos. Aquilo que nós fazemos com o meio ambiente, nós fazemos conosco mesmo. Se nós jogarmos o papelzinho da bala pela janela do carro, como cada um de nós já fez muitas vezes, se nós não atravessamos a rua aonde tem que ser atravessado, se nós não respeitamos as leis da natureza, caros ouvintes, então nós, na verdade, estamos desrespeitando a nós mesmos. Então, para nos respeitar, caros ouvintes, nós temos que respeitar o ambiente, o universo, o nosso planeta, respeitar e amar, caros ouvintes, o nosso próximo, amando-os como nós amamos a nós mesmos. Foi isso que ensinou Jesus, caros ouvintes, e além disso, ele pediu que nós amássemos a Deus com todas as nossas forças e sobre todas as coisas, porque ele é a origem, ele é o alfa, o ômega, caros ouvintes. É de lá que nós viemos e é para lá que nós voltaremos. Então, nós viramos mais essa página do nosso estudo do esoterismo, caros ouvintes, falando da lei una fundamental, que é sobre essa pedra que nós vamos erguer, o conhecimento esotérico que nós estamos estudando. Então, agradecemos a paciência, o prestígio, a audiência de todos vocês, ouvintes, e pedimos a vocês, reflitam sobre essas ideias. E para encerrar o nosso programa, que está chegando ao fim, caros ouvintes, pedimos a vocês, vamos fazer uma última vibração. Vamos, ouvintes, fechar os nossos olhos, sentir o nosso batimento cardíaco, e vamos, ouvintes, então, elevar as nossas consciências. Vamos visualizar lá dentro dos nossos corações a nossa chispa divina, brilhando como uma joia inefável, descrevem os orientais, a joia que brilha sobre o lótus do nosso coração. Vamos, ouvintes, fazer essa luz brilhar intensamente no nosso peito, que essa luz preencha todo o nosso ser, se propague para além de nós, pelo nosso corpo, pela nossa aura, saindo pelo universo, e vamos projetar essa luz sobre o nosso caminho, que nós possamos sempre caminhar a nossa evolução, iluminados por essa luz da nossa chispa divina que brilha no centro dos nossos corações. Nesse momento, caros ouvintes, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que o Espírito da Verdade continue estando conosco, que a bênção do Mestre siga para os vossos corações e as vossas mentes, que elas se abram, que vocês todos possam ter a visão interior e reconhecer aquilo que transmite a sua espiritualidade. Muito obrigado, ouvintes, nos despedimos, desejando a todos boa noite e que vocês tenham um ótimo final de noite. Esperamos estar aqui com vocês nas próximas ocasiões com o nosso programa Lux Esotérica, transmitindo para vocês o primeiro curso de introdução ao esoterismo e à teosofia aqui da Loja Esotérica Virtual e da Rádio Esotérica FM. Então, enviamos a todos nosso forte, caloroso e fraterno abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.